aconselho ao 06 75 60 5965. Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de... Bonjour à tous, il est 17h07 sur Radio Arc-en-Ciel. Bah, nous revoilà après 4 semaines de vacances bien méritées. J'espère que les vôtres se sont très bien passées parce que les miennes, ça a été une merveille. Donc voilà, faut revenir à la réalité. Donc nous allons passer 2 heures ensemble, de 17h à 19h, avec Manu dans l'émission Descouverte. Quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas sexta estou melhor. Et on commence avec Carl Pirch, Wiederfaf. On va continuer à rester dans l'ambiance des vacances. Et c'était une chanson à tous mes amis qui sont de Faf. Ai que tão belo cenário, sob as escadas da travessa, estás no jardim do Calvário, estás no jardim.

te deixem regressar. A cicatriz mal cedia e agora vão voltar as noites de insônia, de espera, de pura maldição. Maldito dia que eu abri outra chance. Às vezes tenho a impressão que por

Essa mulher é mesmo complicada. Ela é safada, bem pior que eu. Enquanto eu estou de olho na vizinha, ela está de gracinha com um amigo meu. Só sei que a safadeza tomou conta. Ela apronta e eu nem ligo mais, porque no fundo também dou meus pulos. Por isso eu engulo tudo o que ela faz. Ela é safada, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feitos um para o outro, igual ao texto e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feitos um para o outro, igual ao texto e a panela. De semana ela me deixa só e vai para o forró cair na gandaia. Quando ela volta não me encontra mais. Também eu fui atrás de um rabo de saia. Nenhum de nós consegue andar na linha. Somos farinha de um mesmo saco. Mas lá em casa quando a gente ama, arrebenta a cama e tremo o barraco. Ela é safada, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feitos um para o outro, igual ao texto e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feitos um para o outro, igual ao texto e a panela. As noites sozinha esperando por seu amor que vivia amando, tentando esquecer toda a sua traição. Quando ela dele mais precisa é por ele que chama, mas ele prefere dormir em outra cama, deixando sozinha quem o ama chorar. Que um dia será com a outra mais feliz, esquecendo quem muito lhe quis, fazendo sofrer quem lhe deu muito amor. Já cansada de tanto sofrer e por ele esquecida, saiu da casa deixando um bilhete escrito para ele que dizia assim: deixaste a mulher que mais te ama, não terás o meu amor em outra cama, mas eu sei que um dia vais lembrar de mim. Na minha vida eu não quero nunca mais por ti chorar, já que foste embora não quero lembrar que não sou tua porque tens outra mulher. Quando ela dele mais precisa é por ele que chama, mas ele prefere dormir em outra cama, deixando sozinha quem o ama chorar. Convencido que um dia será com a outra mais feliz, esquecendo quem muito lhe quis, fazendo sofrer quem lhe deu muito amor. Já cansada de tanto sofrer

é palavrão. Quem errou fui eu não nego não. De repente vacilei, desculpe, foi mal. Eu saí da linha, foi burrice minha, ilusão total. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. Me afastei do cais, naufraguei no mar. Um mar de aventuras, um mundo de engano. É você que eu gosto, é você que eu quero, é você que eu amo. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. Quer brigar, não brigo, quer amor eu dou. Se me manda embora, juro que não vou. Eu não admito você me deixar. Pode parar, pode parar, pode parar. De festa, todos queriam ir ao baile. Lá na aldeia a tradição era uma obrigação, cada um ter o seu par. Foram para a romaria, todos queriam ir dançar. Até o céu levou a vida, ele ia de fato preto, era de noiva vestida. Quando o baile começou, dançavam apertadinhos. De repente alguém gritou, de repente alguém gritou: está na hora do beijinho. E o Manel deu um beijo na Maria. Depois do Kim, a Sofia beijou. Mais um beijinho deu o Chico à Julieta. O Zé tentou, mas a Guida não deixou. Queriam dar um beijo no seu par. Até o padre deu um beijo à irmãzinha. A tradição já não é mais o que era. Todos ficaram à espera de outro bar e do beijinho. De festa, todos queriam ir ao baile. Lá na aldeia a tradição era uma obrigação, cada um ter o seu par. Foram para a romaria, todos queriam ir dançar. Até o céu levou a vida, ele ia de fato preto, era de noiva vestida. Quando o baile começou,

e vai tudo de rimo ao malho. O

Elas só vendem pentes pré-carecas e todas saem de lá a sorrir. É raro o homem que lá vejo entrar, pois quando entra já não quer sair. Il est 19h01, notre émission se termine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, à la même heure, de 17h à 19h. Là, je vous laisse avec Victor, qui vient juste après, avec son émission Portugal in Fest. Excusez-moi. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do mundo.